ao raiar do auro dia, o bom Jesus vem nos buscar, pra com ele sempre estarmos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus subirão pra contemplar o amado céu. Quando os salvos congregados dentre os povos e nações virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou, e da África as tribos chegarão. Quem de Cristo a mensagem lhes levou, os conquistou, juntos todos lá no céu se alegrarão. Quando os salvos congregados dentre os povos e nações verem Cristo seus corações. Quando os milhões da China, todos que Jesus ganhou, junto dos que foram salvos no Brasil, lá no céu unidos glória derem todos a Jesus, triunfantes estarão no seu redil. Quando os salvos congregados povos e nações virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou, da gloriosa nova que vem lá da cruz, que seu sangue precioso purifica o pecador, derramando nele gloriosa luz. Quando os salvos congregados dentre os povos e nações verem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações.